desvia o gol no 776. Um, aí, decimal meia, bom voo. Antes da Juliette, 3603. 3603, táxi via Alfa Índia, posição número 3. Alfa Índia, posição 3. 1-2685-2545, boa noite, senhor. Salvador, gol no 273. Prossiga no 273. Autorização para Confins, acenda informação Alfa. 3-0 do repetitivo para Confins, saída prevista. Gole, transição Gonza, guarde cópia. Gole, Gonza, guardando cópia. Subindo pro Odi, Itap, gol no 776. Chegou no 776, desce para nível 050. Descendo para o 050, gol no 776. Controle, Oscar Juliette atingiu, 080. Deixa guarde para descida, Oscar, Oscar Juliette. Mantenha 080, Oscar Juliette. Círculo 55, controle 19, decimal 8. 98, obrigado. Controle Salvador, boa noite, está 3897. 3897, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL, transição de NER. 340 da EL de NER, 3897. 1884, autorizado via chegada Mari, desça para nível 060. Via Mari, 060, gol no 884. Portão 273, para cá. 397, portão 5 para pushback e acionamento. 3197, autorizado, chama para o táxi. Chamar para o táxi, está 3197. Então, 8002 para push e acionamento no 190. Autorizado, chama para o táxi. Bora. Bom, 273, pronto para a cópia? Eu. 2500 pés, altímetro no 0 no 6. Autorizado, Serra Vitor 366, vou no 776. Trai. Decimal 8, aciona 5005, coteja. Autorizado para Confim 360, Upper Whisky 58, saída Gole, transição Gonza, decola da 10 com curva à direita, o controle 19, decimal 8 e o transponder 5005, para o gol 1273. 1273, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Solo, hotel Índia Índia. Índia Índia decola aos 57, interceptando aí o corredor Axé Litoral, chama o controle 19, decimal 8, viu? Tente ingressar na Axé para chamar o controle 19,8, hotel Índia Índia. Controle Oscar, Oscar Juliette. Prossiga. Beleza, prosseguindo a descida, a aeronave não é pressurizada. Isso é para nível 060, Oscar, Oscar Juliette. 060, virado alto de Juliette. Golnoite 84, desça para nível 050. 050, Golnoite 84. Hotel Índia, mantém-se em condições visuais, corredor axé, 500 pés. Tenente Índia, vou informar aqui no ponto ideal aqui para prosseguir lá para o Arradão e permanecer no corredor axé, 500 pés. Tenente. Observador, gol 1884, solicita a execução do procedimento RNAVE da 10 e solicita, se possível, após ETAP, o 368. Autorizado. Oscar Rocha Juliette, curva esquerda agora, proa 040, limite curso do localizador. Container para o Oscar Rocha Juliette. Esquerda, proa 040, limite o curso do localizador. Oscar Rocha Juliette. Ok, esquerda 040, limite ao curso do localizador. Juliette. Mativo, estabilizar, autorizado a descer para o 030, Oscar Rocha Juliette. Para o 030, Oscar Juliette. 884, autorizado 368, descida para 2.500 pés, ajuste 1.016. Forme na final do RNAV. Tente 2.500 pés no produto 368, foi mara estabilizado, gol no 884. Passado no Serra Vitor 366, gol no 776. Tente Semetor, 186. 186, gol no 776, boa. Chama o centro Recife 1288, até 264. 288-264-3897. Oi, o hotel Índia, já que o redor axé através de Pituaçu. Se autorizado, prossigo sobre o voo lá de do Barradão, no máximo 500 pés, antes das aproximações da 1-0, visual. Só vai manter inicialmente aí a linha do litoral e aguardar autorização para prosseguir, ok? Gente, estou aguardando. 5 a bordo, altímetro no 0 no 6. Livre táxi via parte principal, parte através do portão 612. Ok, via parte, portão 612, tá, 8002. Salvador, uma boa noite, gol no 776. Baixada e travada, visual com a 1-0. 776, ciente de repouso, pista no 0. Vento 1-80 graus, travada direita com 1-2 nós. Pista molhada. Ciente, livre pouso, gol no 776. Você está 3-1-9-7-1-7-6 a bordo, está com 4 horas de autonomia, alternando Campinas. T197 a bordo, altímetro 1-0-6. Após passagem da aeronave da companhia à sua frente, segue a mesma via Juliette Alfa no ponto de espera Chame Torre 1-8-6, bom voo. Aguarda a aeronave da companhia passar à frente, após Juliette Alfa 1-8-6 no ponto de espera, está 3-1-9-7, boa noite. 802, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera Chame Torre 1-8-6, bom voo. Ok, eu estou jogando a Charlie Delta e 1-8-6 está 802. Boa do 366 agora, gol no 884. Isso para 2.500 pés, responsabilizar a Serra Vitor 366, gol no 884. 2.500, reporte para estabilizado, gol no 884. Cima da Juliette, a nave da companhia, se puder, ou a gente sai primeiro ou ela vai via Alfa. 7 mantém a posição, segue TAM 83197, será o primeiro no táxi, então, nesse caso, via Juliette Alfa, no ponto de espera 18516. Ó, a gente tem condição de passar aqui, 8002. 03000, visita ao curso de volta. Continua primeiro no táxi. Chame no ponto, espera a torre 18516. Sente na 8002. Obrigado. Obrigado, colega, também. Ah, então fala pra que tu fosse pela Índia. Eu continuo atrás de ti. Ok, também pode ser. Acordar Franco Solo, solo autorizar o TAM 8002, a gente segue via Índia. Autorizado. Ok, tá seguindo via Índia, TAM 8002. Lembrando a pista, boa noite, 7h30, pode chamar o solo? Afirmativo, seu solo é 04, direita 1219 agora a frequência. 219, obrigado, boa. Sou de Salvador, então espero 02 no ponto espera da 10, pronto. Sente, está autorizado, alinhar e decolar 10, vento 180 graus, 102. Alinha e decola pista 10, então espero 02. Vai reportar antes da Juliette, boa noite, 7h30. Descanso com a Juliette, autorizado ILS um glide down no zero, desce para 2000 pés, que nega no zero no meia. Mantenha a minha escuta, ó, descanso com a Juliette. Para 2000, ó, com a Juliette. Corre Salvador, muito boa noite, 84, Nacional, baixado, é travado. Nós de través no nível do solo. Tá, ok. Obrigado. 884, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Guarda livre, igual 884. Guardião 02, prossiga. Papatango, Hotel Índia Índia, na escuta do controle de Salvador. Na escuta, aguardando. Não estou recebendo. Oi? Seu transponder. É, confirme. Está mantendo a linha litoral no Parque Pituaçu? Prossiga. Não estou recebendo seu transponder. Confirme. Está mantendo a linha do litoral corredor Axé nas proximidades do Parque Pituaçu, Hotel Índia Índia? Afirmativo, estou aqui no Tramês de Pituaçu aguardando aí a passagem lá do Barradão. Acionado aqui, 01111, transponder. Não estou recebendo seu transponder, Hotel Índia Índia. A momento será autorizado prosseguir para o local. Entendi. Estaria autorizado agora nesse instante? Autorizado. Hotel Índia Índia, autorizado 500 pés no Barradão Hotel Índia Índia. Reporte, mantenha a minha escuta. Gente, prosseguindo, Hotel Índia Índia. Controle Salvador, boa noite, então 8002 passando 1500 pés. 8002, contato radar na decolagem, suba nível 360 na DAEL. 360, possibilidade de voar DAEL da presente ou de Oblé? Eu perdi de saída, então 8002. Oscar Oscar Juliette, complete sinal ILS um glide, torre 118.6. Oscar Oscar Juliette, informam o tráfego que está nas proximidades do marcador externo, mantendo 400 pés, é um helicóptero, não interferirá com seu pouso. Perfeito, Maria Torre, Oscar Juliette. Controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, com intenção de aproximar para o marcador externo, estádio do Barradão, realizar policiamento, 500 pés, na escuta permanente do controle. Escuta base de cópia. A sua escuta para cópia, 3561. Plano 776, táxi via Alfa Índia, portão número 2. Alfa Índia para o número 2, plano 776. O tráfego às suas 10 horas. Ativo, mantém o setor norte, Guardião 02. Aguarde autorização. O setor norte, aguarde autorização, Guardião 02. Ativo. Sou eu, Oscosco Juliette. Consigo, Juliette. Soma visual para o cancelamento e curvar uma base pela direita da 197, se possível. Que está autorizado, informo que tem dois helicópteros aí, um próximo ao externo, à sua frente, aí abaixo, e outro seguindo para o norte, lá para o lado do Barradão, ok? Mantenha esse visual, reporte final da 197. Oscosco Juliette. Autorizado alinhar e manter 3197. Alinhar e manter, está 3197. Sairá com a aproximação no final da 190. Controle Salvador, está no 8002. Pegou 2 horas, 5 milhas, é um helicóptero Guardião 02 da Polícia Militar, mantendo 500 pés. Hotel Índia Índia. Tente Índia, estou ciente do Guardião, já na vertical do estádio, ciente das aproximações da 10 também. Mantenha aqui no máximo 500 pés para não interferir na aproximação. Controle Salvador, está no 8002. São 8002, prossiga. A gente está passando 070 agora. A gente está encontrando algumas formações bem no perfil da saída radial 98, na Adael até Leda. Seria possível a coordenação de blast ou uma proa à direita? A gente aguarda a coordenação, está 8002. Sim, a gente está 8002. 3197, livre decolagem, vento 180 graus, meia dúzia mais. Livre decolagem da 3197. São 8002, tem condições de manter a proa 2-1-0? Afirmo, tem condições, está mantendo a 2-1-0, está 8002. Está 8002, mantém a proa 2-1-0. Sim, a gente está 8002. Então, 8002, em caso de falha de comunicações, após o desvio, voa direto Blaze. Então, 8002. Informe por quantas milhas manter a proa? Ok, é mais 30 a 40 milhas, senhora. Entendi. Poxa, Juliette, reporte na checada final da pista 17. Já no final da 97, contra embaixo travado, Oscar Juliette. Tripouso, pista 17, vento 180 graus, 10 nós, pista molhada, Juliette. Excelente, Juliette. Já. Calça Juliette, são tensões. Fernando Cabina, 3 horas de autonomia. Então, tá visual com Índia. Afirmo, pode continuar aí. Alô, tá na posição. 9.8. Chamou com 3.98, tá 3.97, boa noite. Obrigado. Gente, chama agora Centro Recife, 1288, até 264, TAM 8002. 288-264, 8002. Controle Salvador, boa noite, eu tô 3197. 3197, contato radar na decolagem. Saída da El, suba nível 360. 360, autoriza voa da El, tá 3197. Seu perfil, tá 3197. Até 3197. Controle, o Sierra da Yankee já está no ideal de descida para Aracaju. Gente, Papatango Sierra Hotel Yankee, desça para nível 070, Papatango Sierra Hotel Yankee. 070, Yankee. 84, mantém a posição antes da Juliette. Tá, mantém antes da Juliette, Gol no 884. Após passagem da aeronave da companhia, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette 4, brapa. 3561, pronto para cópia? Prossiga na escuta, 3561. 3561, autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição Ofito. Decola da 10, curva à direita, controle 119 decimal 8, aciona 5015, coteja. 120, decimal 3, Sierra Hotel Yankee. Descendo para o 050, vai chamar o controle Aracaju. Esconde em 120, 1, Sierra Hotel Yankee. Sente, desça para nível 050 e para continuar a descida, 120, decimal 3, Sierra Hotel Yankee. Sente, o Sierra Hotel Yankee. Livre, alinhar e decolar na 10, Gol 1273. Juliette livrou, seu solo foi aos 1,6 livre, ao estacionar frequência livre. Azul 4070, clear my arrival, send flight level 050, squawk ident. Azul 4070. Ok, we are clear down 050, ident and body approach Azul 4070. Salvador, boa noite, TAM 3603. 3603. Para Guarulhos, nível 360. Sente, 360, saída prevista da transição de Diné, aguarde cópia. Guarda cópia na sua escuta. Informação, alvo. 3455, aciona identificação, autorizado descida para nível 080. Foi na prova de Bonf para interceptar a chegada da Bonf. Então 3455. Bonf 2737 com 17, controle 19 decimal 8. 198, boa noite. Approach Azul 4070. Go ahead, Azul 4070. Any change to fly direct to Sierra Vitor 366? Go 5070, fly direct to TAP position. After TAP, they cleared Sierra Victor 366, Azul 4070. Okay, TAP and then 366, Azul 4070, thank you. After ITAP, India, Tango, Alpha, Papa. After ITAP, position Azul 4070. Okay, we copy. Fly direct to ITAP, position after 366, Azul. A controle Salvador, ao voo 1273, boa noite. Voo 1273, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. Gole 360. 3197 na escuta do controle. Pronto para COP? Pronto, COP 3603. 3603, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whiskey 50. Saída da EL, transição de NER. Decola da 10, curva à direita, controle 119.8, aciona 5012, coteja. 360 para Guarulhos, saída da EL de NER, Upper Whiskey 50, decola da 10, curva à direita. Controle 109.8, transponente 5012, lutando 3603. 3603, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportará quando pronto. Está pronto, 3603. E após Bonf, voar na próxima Vitor 367, está 3455. Após Bonf, 367, está 3455. Possibilidade de voar após Bonf, já Vitor 366? Negativo, 367 a 3455. 367. Papatango, Hotel Índia Índia. Vou agora para. Mantenha a linha do litoral a 500 pés. Temos tráfego na, para pouso na 10, Hotel Índia Índia. Vasco Livrar, Vasco do Barradão, prosseguiu com proa do litoral. O Hotel Índia Índia, viu os votos no Guardião. Guardião 02, prossiga para a linha do litoral, temos tráfego para a aproximação da 10. Guardião 02. Guardião 02 está passando a 500 pés para o litoral. ...73, chame Centro Recife 1288 até 264. 288-264, gol 1273. Rating 0500-4070. Azul 4070. Clear 2000 feet, 281016, clear ILS. Azul 4070. Report established on localize. Okay, down 2,000 feet, altimeter set in 1016, and we request GNSS runway 10-4070. Zulfor 0070, correction. Fly direct Serra Victor 366, descend to 2,500 feet, report established on RNAV runway 10-4070. Okay, now clear down 2500-4070, report established. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. O controle podia autorizar seguir pela paralela aqui até o Guatemi, 507.